Gregor the Loom. Yeah, Kyla Black, wow. Kyla Black, wow. Por toda a vida será assim. Quero você só para mim. Contigo ser feliz até o fim. Eu preciso de você, do seu amor para mim. Mal se falam, deixo a chama esfriar. Deixo a lua de mel terminar. Abandono os ideais, tudo fica para trás. Só que eu prometo que jamais permitirei que os nossos dias se acabem. Nossos corações sabem o tamanho do sentimento que lhes cabe. É tão forte que invade, nossa chama não se apaga. Um templo de amor será a nossa casa.